Dei um tiro, deu a colatra com medo de ser um alcoólatra. Mostrou o dedo do meio, loucura. Perdeu o freio, fritura. É ruim pros nervos, me mato. É desse jeito, menino, que é um servo. Traz ervas, aceito, confuso. Quando eu deito, ar puro. Falta no peito, no centro dessa cidade sem dono. Lá vem outono, o tempo muito seco com soro. Tô na ativa, a cura pros positivos será alcançada em vida. Só tem mente criativa, estalos consecutivos no talo. Motora jata, conversa de um executivo que eu julgo. Pela gravata na curva, acentuada que limita o português presente em sua piada. O homem pisou na lua, feita de queijo minas. Dança, roda, flutua, voa, faz suas rimas. O homem pisou na lua, feita de queijo minas. Dança, roda, flutua, voa, faz suas rimas. O homem, pequeno, calmo, sereno, doce veneno, o anjo, o guardião de virgem, irmão leão, e cada qual tem seu signo, tudo aquilo que é digno, maléfico ou benigno, status, aborrecido por pouco, convencidos, tolos, muito cínicos, quem inspira com o mínimo, quem sabe cantar o hino, prossigo, eu vejo o perigo, ele falou, eu tô contigo, levou, minha avó e o amigo, eu fiquei puto, aborrecido, perco o tempo, investigo, certeza, nada consigo, tudo é relativo, eu digo, isso é um ciclo rodeado de vício, de loucos fora do hospício, vamos para a lua, preparei o meu triciclo. Homem pisou na lua, feita de queijo minas, dança, roda, flutua, voa, faz suas rimas. O homem pisou na lua, feita de queijo minas, dança, roda, flutua, voa, faz suas rimas.